Verdadeiramente bom é o Senhor para os limpos de coração. Meus pés quase se desviaram, mas em ti encontrei a direção. Invejei os ímpios, vi sua prosperidade, mas no santuário encontrei a verdade. A ti, Senhor, eu me aproximo, minha força e porção, meu abrigo em meio ao caos. Eu confio, teu amor é meu abrigo. Eles riem cercados de soberba, mas um dia, Senhor, despertarás como um sonho que se vai na manhã. Teus planos, ó Deus, se cumprirão. Meu coração se azedou, mas tua mão me segurou. A ti, Senhor, eu me aproximo, minha força e porção, meu abrigo. Terra não há como tu. Minha carne e coração desfalecem, mas em ti encontrarei a luz. Bom é se achegar a ti, em ti minha esperança está. A ti, Senhor, me aproximo, minha força e porção, meu abrigo em meio ao caos. Eu confio, meu